Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e o feriado de 21 de abril. Tá tudo tranquilo, não tem confusão na política, economia vai bem, todo mundo empregado. Vamos parar para descansar uns dias, né? O programa Cleiton Aguiar é um oferecimento exclusivo da Wellmax Brasil Global LED Expert. As lâmpadas LED da Wellmax clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. A discoteca do Cleitão traz hoje a dupla Delber e Leandro. A Faculdade da Música apresenta os mestres do Trio da Vitória. A frase irretocável é de Martin Luther King. A oração de hoje, a minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 141. A dica do programa de hoje. Eu gravei esse programa na última quinta-feira. Não sei o resultado da votação neste momento. Tudo indica, todo sintoma é que a presidente Dilma vai ser empinchada, vão votar contra ela na Câmara. Mas depois ainda tem o Senado, ainda tem muita água para correr debaixo dessa ponte. Mas eu estive pensando, está tendo essa transformação toda, o Brasil vai mudar para cair na mesma, porque vai sair das mãos da presidente Dilma, vai para as mãos de quem? Michel Temer, Eduardo Cunha, Renan Calheiros, quer dizer, essa corja que faz parte, né, da mesma confusão. Então, eu não tenho esperança nenhuma de que os políticos vão mudar o Brasil. Um novo Brasil não depende dos políticos, porque eles nunca vão parar de roubar, eles nunca vão parar de ter privilégio. Um novo Brasil depende de nós, nós que somos eleitores. Nós temos que dar uma renovada geral, nós temos que tirar os bandidos da política para que as pessoas de bem possam voltar. Eu me lembro do meu tempo de menino, a política era diferente. Os políticos entravam na política por vocação, para servir. Hoje eles entram na política para roubar, para encher o rabo de dinheiro. Então, um novo Brasil depende de nós. E esse ano tem eleição. Esse ano vai ter eleição para prefeito, para vereador e quem sabe até para presidente da República, né? Então nós temos que começar a mudar o nosso jeito. Ah, eu não gosto de política. Você não gosta de política, você não presta atenção. Dá nisso aí, ó. Nós temos que gostar da política, porque a política é que resolve tudo. A política é que resolve tudo, viu? Daqui a pouquinho, o novo Brasil não depende dos políticos. A sugestão do Bejar, música nova de Bob Robson. Eu começo trazendo aí Felipe Ferrari, A Menina do Fone. Ei, tá vendo aquela menina de fone? Eu já fiquei com ela, eu não lembro o seu nome. Não sei que é da Silva, eu não lembro, mas que ela faz balé e ama brigadeiro, que ela curte rosa e canta no chuveiro. Eu já não lembro mais, foi muito tempo atrás. Só sei que o namorado não andou na linha, então por pouco tempo ela ficou sozinha. O fato é que ele não sabia o que tinha a perder. Embora e ela superou. Depois de dar um tempo, o tempo passou. Foi o fim da história de amor. Oh, oh, oh. Agora que a menina encontrou alguém, o cara tá sozinho te contando do eu. A parte complicada é que esse cara sou eu. Aquela menina de fone, eu já fiquei com ela, eu não lembro o seu nome. Não sei que é da Silva, eu não lembro. sou eu. Aquela menina de fone. Felipe Ferrari é menina do fone para Amanda Silva de Uberlândia, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Amanda, um beijão para você, seja muito bem-vinda. O Kennedy Igor de Ceilândia, no Distrito Federal também, participando agora do nosso Facebook, sejam ambos muito bem-vindos, viu? O avô do João, Cleiton Aguiar, Mariana. Estes teus olhos azuis da cor do mar dizem-me coisas tão belas, nem sei contar. Falam de caminhos livres por onde passar. Tempo sem jeito nem hora pra alguém chorar. Mas em algum momento qualquer sofrimento vier te encontrar, não te assustes, querida, cuidarei das feridas que a vida fizer. Teus olhos azuis da cor do céu brilham ofuscando as estrelas que vagam ao léu. Partem em busca dos sonhos que eu te guardei. Voltam em caminhos macios que eu já passei. Mas se apesar dos cuidados que eu tiver, marcas profundas dos dias em te ficarem, não te assustes, querida, cuidarei das feridas que a vida fizer. Cleiton Aguiar, Mariana, para Janete Góes, ela é de Salvador, na Bahia, mas mora em Brasília, agora vem fazer parte do nosso Facebook. Janete, seja muito bem-vindo, um grande beijo para você. Essa música foi um grande sucesso, uma música linda. Antônio Marcos, Oração de um Jovem Triste. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Imensa me invade o coração. Já, já não sou capaz de amar, e a felicidade cansei de procurar. Por isso venho buscar em ti o que eu não tenho, o que perdi. Vestido em ouro, te imaginei, e tão humilde eu te encontrei. Cabelos longos, iguais aos meus, és o Cristo, Filho de Deus. Tanta ternura em teu olhar, tua presença me faz chorar. Eu ergo os olhos para o céu e a luz do teu amor deixa tão feliz. Se jamais acreditei, perdoa-me, Senhor, pois hoje eu te encontrei. Lá, lá, lá, lá. Cabelos longos, iguais aos meus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Antônio Marcos, Oração de um Jovem Triste. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Com essa confusão toda, a gente não pode parar de fazer festa, senão a gente vai ficar doido. Se a gente ficar por conta só de confusão, a gente fica doido. Tem que fazer festa, viu? E se você tiver programado uma festa e tiver com dificuldade de arranjar o artista, a RBM Música tem um artista que cabe certinho no seu orçamento. Você tem muito dinheiro, nós temos um artista famoso. Você tem menos dinheiro, nós temos um artista menos famoso. Todos muito talentosos, mas a questão é a diferença de um tem mais mídia do que a outra. É só isso. Nada mais do que isso, né? Você ligando 61 99 81 3601, 61 99 81 3601, você vai levar para sua cidade o show de Tauã Rodrigues, Wagner Simão, Sula Mazurega, Rael Braga, Bruno Aguiar, o show gospel da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99 81 3601 ou mandar uma mensagem para locutor preferido @gmail.com. Sucesso novo, Ataíde Alexandre, uma regravação de uma música que foi sucesso na década de 60 com Roberto Carlos, Esqueça. Forget him if he does not love you. Forget him if he does not care. Don't let him tell you that he wants you, 'cause he can't give you love which is not there. Oh, little girl, he's dreams, never dreaming of you. He'll break your heart, you wait and see. So don't you cry now, just tell him goodbye now. Forget him and please come home to me. Esqueça se ele não te ama. Esqueça se ele não te quer. Não chore mais, não sofra assim. Porque posso te dar amor sem fim. Ele não pensa em querer te, te faz sofrer e até chorar. Oh, so don't you cry now, just tell him goodbye now. Forget him and please come home to me. Thaís de Alexandre, esqueça para Elizabeth Félix, ela é de Abadia dos Dourados, mas mora em Uberlândia, agora vem fazer parte do nosso Facebook. Um abração para os meus amigos lá de Abadia, a Ângela, Ângela Barra, o pessoal da Ativa FM e a Elizabeth Félix em Uberlândia, que chega para fazer parte do nosso Facebook. Elizabeth, um beijão para você, seja muito bem-vinda. Eu vou atender um pedido da minha amiga Zina. A Zina é de Rio de Contas, na Bahia, e ela escuta o nosso programa todas as noites. Ela me pediu uma música do Cristiano Neves que eu não conheço. Mas o Marciano, faz o seguinte, se você tiver essa, você toca. Se não tiver, você toca outra pra Zina, porque eu não posso deixar sem atender a Zina. E como ela é fã do Cristiano, qualquer música que ele cantar, tá bom, né? Mas aquela pediu essa aqui, ó, Cristiano Neves, A Mesma Mulher. Encontrei você na esquina da avenida, tão sozinha, solitária e perdida, mas com seu valor. Com seu valor. De você aos poucos fui me aproximando, e você também já foi se entregando, dizendo que eu era o seu amor. Me cobrou por uma noite de programa, se entregou-se totalmente em minha cama. Eu me apaixonei. Me apaixonei. Quando acordei você já não estava mais. Saí feito um louco a te procurar, na mesma avenida, se eu não me chamei, se eu não me gritei. Mas você não veio, mas você não veio e me deixou, me abandonou. Na mesma avenida onde um dia a gente se encontrou, seu nome eu gritei. Mas você não veio, mas você não veio e me deixou, me abandonou. Na mesma avenida onde um dia a gente se encontrou, me cobrou por uma noite de programa, se entregou-se totalmente em minha cama. Eu me apaixonei, quando acordei você já não estava mais. Saí feito um louco a te procurar, na mesma avenida, se eu não me chamei, seu nome eu gritei. Mas você não veio, mas você não veio e me deixou, me abandonou. Na mesma avenida onde um dia a gente se encontrou, seu nome eu gritei. Mas você não veio, mas você não veio e me deixou, me abandonou. Na mesma avenida onde um dia a gente se encontrou. Cristiano Neves, para Daniela Santana Mota, da Bahia. Ela agora faz parte do nosso Facebook. Daniela, como toda baiana bonita, né? Seja muito bem-vinda. Um grande beijo para você. Você agora faz parte do Facebook do Cleiton Aguiar, do perfil número 2. A sugestão do Beijar. Eles tiveram a temporada fora, agora voltaram. Voltaram ano passado com CD e estão com música nova. Bob Robson, Faz Isso Comigo Não. Viver só pra nós, te dar boa vida e ostentação. Você bagunçou de vez a minha vida, deixou minha cabeça só em confusão. Essa paixão tá me tirando sono, fico andando pela casa feito uma visão. A dor que estou sentindo aqui dentro do peito não dá pra descrever em uma só canção. Porque te amo, vem ficar comigo. Sem você está sofrendo o meu coração. Porque te amo, vem ficar comigo, pois você tá machucando o meu coração. Você tá machucando o meu coração. Faz isso comigo não. Esse teu sorriso lindo na minha cabeça já me fez beber largado nesta solidão. Porque te amo, vem ficar comigo. Sem você está sofrendo o meu coração. Porque te amo, vem ficar comigo, pois você tá machucando o meu coração. coração. Oh, oh, oh, oh. Você tá machucando o meu coração. Ah, ah, faz isso comigo não. Você tá machucando o meu coração. Ah, ah, faz isso comigo não. Ah, ah, ah, faz isso comigo não. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Bob Robson, faz isso comigo não. Agora o Flavinho não divulga só os artistas famosos, não. Eu me lembro bem que quando o Bob Robson estava começando, eles passaram, isso eu estou falando na década de 80, 83, 84, por aí, 84. Eles passaram no meu programa na Rádio Planalto, na época, começando a carreira, né? E eles estão de volta e eles não podem prescindir do trabalho do divulgador. Por isso é que o Flávio Bejar está fazendo esse trabalho de divulgação do Bob Robson, né? E você que tem um trabalho para divulgar, é só ligar 61 9981 3601. No próximo bloco, Fernando e Sorocaba, Sula Mazurega e Renato Teixeira. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os meus amigos, as emissoras que transmitem o nosso programa. Eu quero avisar para vocês que nós vamos mudar o sistema de distribuição do programa, viu? Então, se você não me mandou ainda o e-mail da sua rádio, por favor, a partir do dia 1º de julho vai ser um novo sistema. Você me manda o e-mail da sua rádio para que eu explique direitinho como é que... Para você se prevenir, se preparar, nós vamos tentar facilitar ao máximo, né, a transmissão do programa. Ao invés de você ter que ir lá buscar o programa, nós já vamos mandar o programa para você. Vai ser um negócio meio diferente, mais fácil, né? Mas, por favor, se já mandou, não precisa, que eu já anotei aqui. Mas tem muita rádio que, por exemplo, eu não estava sabendo que a Nova Onda FM 87,9 de Luisiana, São Paulo, estava transmitindo o nosso programa, né? Aí o Hilton Ramírez me avisou. Luisiana é uma cidade que fica a 515 quilômetros de São Paulo, é uma pequena cidade, segundo o IBGE em 2010 tinha 5 mil habitantes, tem 167 quilômetros quadrados, quem nasce em Luisiana é luisianiense, faz divisa, o município de Luisiana faz divisa com Getulina, Alto Alegre, Braúna, Clementina, Santópolis do Aguapeí, Arco-Íris e Queiroz. Ô Hilton, um abraço para você, muito obrigado por você ter informado, né? Eu sempre gosto de saber as informações para eu saber onde é que eu tô. Um abração para você, viu, Ruto? Depois eu vou te passar um e-mail te explicando como é que vai ser daqui para frente, tá bom? Música nova de Fernando em Sorocaba, Rolo e Confusão. Hoje a molecada passou lá na minha casa para levantar minha autoestima. Com uma caminhonete, sou cara de gelada. Dois carros cheios de meninas. Bora encontrar com o povo, que a festa já tá bombada. Chega de deprê, tô pronto pra balada. Hoje tem rolo e confusão. Tiro de taria, beba a terra, era o dia. Toca a moda que eu quero, amo eu. Hoje tem rolo e confusão. Tiro de gritaria, agora esqueço de você. Hoje tem rolo e confusão. Beba a terra, era o dia, toca a moda que eu quero, amo eu. Hoje tem rolo e confusão. Tiro, gritaria, agora esqueço de você. Hoje a molecada passou lá na minha casa pra levantar minha autoestima. Bora! Com uma caminhonete socada de gelada, dois carros cheios de meninas. Bora encontrar com o povo, que a festa já tá bombada. Chega de deprê, tô pronto pra balada. Hoje tem rolo e confusão. Tiro, gritaria, beba até ganhar o dia. Toca a moda que eu quero, amo eu. Hoje tem rolo e confusão. Tiro, gritaria, agora esqueço de você. Hoje tem rolo e confusão. Tiro, gritaria, beba até ganhar o dia. Toca a moda que eu quero, amo eu. Hoje tem rolo e confusão. Tiro, gritaria, agora esqueço. agora esqueço de você. Fernando e Sorocaba, Rolo e Confusão. Para Amanda Silva, de Uberlândia, minha mais nova amiga do Facebook. A de Lourdes Souza, de Brasília, chegando a participar do nosso Facebook também. Sejam todas muito bem-vindas. Música nova de Sula Mazurega. Essa já foi sucesso na voz da Kátia. Qualquer Jeito. Todo dia ao amanhecer, quanto mais tento te esquecer, mais me lembro. Não tem jeito. Desde quando eu te conheci, nunca mais te tirei daqui do meu peito. De que jeito? Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil viver assim. Você está grudado em mim. Quando eu tento me divertir nos lugares que eu quero ir, você sempre está. De algum jeito está. Te encontro em qualquer canção. Você vive em meu coração. Eu aceito. Não tem jeito. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Você está grudado em mim. Se você ainda quiser voltar, não demore, eu não sei ficar desse jeito. Não tem jeito. Não precisa nem me avisar. Basta apenas você chegar do seu jeito. Qualquer jeito. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil viver assim. Você está grudado em mim. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil viver assim. Você está grudado em mim. Está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil viver assim. Você está grudado em mim. Todo dia ao amanhecer. Sula Mazurega, Qualquer Jeito, para Zuleide Ribeiro do Nascimento, ela é de Palmas, no estado do Tocantins. Curte o nosso programa pela Criativa FM, do meu amigo Gil Modesto, às 6 horas da manhã. Zuleide, seja muito bem-vinda, você está fazendo parte do nosso Face, e um grande beijo para você. Eu vou atender um pedido da minha amiga Ângela Barros, da Ativa FM. Hoje ela está afastada da rádio porque ela é vereadora, né? mas foi ela criadora da Ativa FM. Ela, essa mulher guerreira lá de Abadia dos Dourados, né? Que incomoda os poderosos lá. E eu tô com... Anja, tô contigo e não abro, viu? E ela me pediu uma música desse grande cantor e compositor, Renato Teixeira, Como Uma Cigarra. Tantas vezes me mataram, tantas vezes eu morri, mas agora estou aqui ressuscitando. Agradeço ao meu destino e a essa mão com punhal, porque me matou tão mal e eu segui cantando. Ao sol como uma cigarra, depois de um ano embaixo da terra, igual a um sobrevivente regressando da guerra. Tantas vezes me afastaram, tantas reapareci, e por tudo que vivi, vivi chorando. Mas depois de tanto pranto, eu aos poucos percebi que o meu sonho não tem dono, e segui cantando. Ao sol como uma cigarra, depois de um ano embaixo da terra, igual a um sobrevivente regressando da guerra. Tantas vezes te mataram, tantas ressuscitarás, tantas noites passarás desesperando. Mas na hora do naufrágio, na hora da escuridão, alguém te resgatará para ir cantando. Ao sol como uma cigarra, depois de um ano embaixo da terra, igual ao sobrevivente regressando da guerra. Renato Teixeira, Como Uma Cigarra, para Zenita Paula de Brasília, minha mais nova amiga do Facebook. Zenita, um beijão para você, seja muito bem-vinda. No próximo bloco, a dica do programa de hoje. Um novo Brasil não depende dos políticos. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu empolguei no início do programa, praticamente já falei o que eu tinha que falar, mas o que eu quero dizer é o seguinte: não vamos esperar que os políticos mudem o rumo do Brasil, que não vão mudar não, viu? Você acredita que o Michel Temer vai mudar se o governo for para ele? Você acha que ele vai mudar? Já estão fazendo as mesmas... O que o Lula fez no PT, eles estão fazendo. Cada um negocia, promete uma coisa, é o toma lá da cá. Não tem ninguém preocupado com a gente, não. Quem tem que mudar o Brasil não são os políticos, não. Somos nós. Já que eles não fazem as reformas, nós vamos fazer a reforma. Nós vamos reformar trocando essa turma toda. Trocar esse povo, botar gente nova lá. Botar gente que tenha compromisso. Lembrando os políticos de antigamente. Entendeu? Políticos que entravam na política para fazer da política um sacerdócio. Entrava pobre, saía pobre, entrava rico, como meu amigo Marcos Siqueira Nassif lá em Coromandel, entrou rico na prefeitura e saiu que não tinha nenhum carro para andar.

O WhatsApp e o Facebook se juntou. Se já tava difícil, irmão, agora piorou. O WhatsApp e o Facebook comprou. Eita, vigia quem? Aleluia! Eles têm um novo jeito de levar a palavra de Deus, um jeito mais bem-humorado, né? Mais forte. Choque Santo, Facebook e o WhatsApp para Glenda Ferreira, minha conterrânea do Coró, mas que mora aqui em Brasília e agora vem fazer parte do nosso Facebook. Conterrânea, um beijão para você, seja muito bem-vinda. Sucesso novo de Guilherme Santiago, Pindaíba. Chegou sem avisar, entrou sem bater, me fez acreditar que eu era tudo pra você. Levou as suas coisas lá pra casa, quando vi não era dono mais de nada, nem do meu coração. Nem se importou com o tamanho do estrago, só esperou virar o que é um estável pra me mandar a intimação. Me deixou na Pindaíba, só chapando pinga, ouvindo os modão que não alisa o coração. É a sentença mais sofrida, seu juiz é que ainda ama essa bandida. Me deixou na Pindaíba, só chapando pinga, ouvindo os modão que não alisa o coração. É a sentença mais sofrida, seu juiz é que ainda ama essa bandida. Levou as suas coisas lá pra casa, quando vi não era dono mais de nada, nem do meu coração. Nem se importou com o tamanho do estrago, só esperou vir a união estável pra me mandar a intimação. Me deixou na Pindaíba, só chapando pinga, ouvindo os madão que não alisa o coração. E a sentença mais sofrida, seu juiz é que ainda ama essa bandida. Me deixou na Pindaíba, só chapando pinga, ouvindo os madão que não alisa o coração. E a sentença mais sofrida, seu juiz é que ainda ama essa bandida. Me deixou na Pindaíba, ouvindo os madão que não alisa o coração. E a sentença mais sofrida, seu juiz é quem dá essa bandida. Me deixou na Pindaíba. Guilherme Santiago, Pindaíba, para Marlene Caixeta, minha conterrânea do Coró, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Marlene, seja muito bem-vindo, um beijão para você, viu? Música nova de Roberta Miranda, 24 horas por segundo. Mais uma noite em claro de bobeira, abrindo e fechando a geladeira. Não vou conseguir tirar você de mim. O desespero bate a noite inteira. Lembrei daquela nossa brincadeira, você me fazendo rir pra ganhar um beijo meu. Agora tô sozinha aqui e não tô pronta pra seguir. E foi no seu sorriso que eu achei o motivo pra existir o meu. Com você, qualquer lugar é o meu lugar. Já tentei e não consigo parar de contar. Te amo 24 horas por segundo. Se voltar pra mim, te passo pro meu mundo. Eu já fiz um pedido e joguei no mar. Que a semana passe logo e a vida devagar. E a ansiedade pra te ter comigo. Quero te dar carinho, oferecer abrigo. Hoje, amanhã e depois de amanhã. Pra sempre, pra sempre. Hoje, amanhã e depois de amanhã. Pra sempre, pra sempre. Agora eu tô sozinha aqui. E não tô pronta pra seguir. E foi no seu sorriso que eu achei um motivo pra existir o meu. Com você, qualquer lugar é o meu lugar. Já tentei, não consigo parar de contar. Te amo 24 horas por segundo. E se voltar pra mim, te passo pro meu mundo. Eu já fiz um pedido e joguei no mar. Que a semana passe logo e a vida devagar. E a ansiedade pra te ter comigo. Quero te dar carinho, oferecer abrigo. Hoje, amanhã e depois de amanhã. Pra sempre, pra sempre. Hoje, amanhã e depois de amanhã. Pra sempre, pra sempre. Te amo 24 horas por segundo. Pra sempre. Te amo. Te amo 24 horas por segundo. Roberta Miranda, 24 horas por segundo para Isabela Amaral. Ela é do Coró, mas mora em Uberaba, né? Lá em Uberaba ela curte o nosso programa pela Terra FM e quando vai no Coró pela Super 95 FM. Isabela, seja muito bem-vinda, um grande beijo para você, viu? No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é o aniversário da Cida Rodrigues do Carniel, o Bilene Souza, Jade Fernanda, o Silfarney Rabelo do Coró, Mirtes Alves, Silvia Pereira, Jorge Luiz, Lessa de Lima, Rana Caixeta, Eliane Melo, Jade Cordeiro, Bruno Barreto, Cris Alves, Ednei Soares, Jaque Cassimiro, Vera Lúcia Souza, Azenate Cristiano de Paula, Judla Neiva, Ildemíquel Pereira e Silva. E você, que está de aniversário hoje, receba os nossos votos de muita paz, de muita luz. Eu vou pedir a Deus que abençoe a sua família, que dê a vocês todos muita saúde. Eu vou pedir a minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo 141, Oração da Tarde. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 141. Ó Senhor Deus, eu clamo a Ti, vem depressa me socorrer. Escuta-me quando peço a Tua ajuda. Recebe a minha oração como se fosse incenso e que as minhas mãos levantadas sejam como a oferta da tarde. Ó Senhor, controla minha boca e não me deixes falar o que não devo. Não permitas que o meu coração deseje fazer o mal, nem que eu ande com os que são perversos ou tome parte na maldade deles, e que eu nunca esteja presente nas suas festas. Eu aceito que uma pessoa direita me repreenda ou castigue, pois isto é um gesto de amizade. Mas eu nunca aceitarei elogios dos perversos e continuarei a orar contra a ruindade deles. Quando os seus chefes forem atirados do alto dos rochedos, então o povo saberá que eu dizia a verdade. Como a lenha é rachada e cortada em pedaços, assim os seus ossos serão espalhados na beira da sepultura deles. Mas eu, ó Senhor meu Deus, continuo confiando em Ti e buscando a Tua proteção. Não me deixes morrer. Livra-me das redes que os perversos estendem para me pegar. Livra-me das armadilhas dos que fazem o mal. Que os maus caiam nas suas próprias armadilhas e que eu consiga escapar são e salvo. Deus velará por ti. Bonito esse salmo, né? O Salmo 141. Márcia Ferreira, Oração da Tarde. Deixa eu mandar um abraço aqui. Outro dia eu estava falando com a dona Lia, lá da Criativa FM, de Francisco Morato, lá em São Paulo. Ela estava me dizendo: Cleiton, manda um alô para o João Majeba, o João Bigode, lá no bar do Jardim Juliano. Né, que eles, o povo está sempre ligado lá, escutando o seu programa e tal. Ô João, um abraço para você, um abraço da turma do... Manguaceiros os manguaceiros do bar do Jardim Juliano lá. Dona Lia, um abração pra senhora, pro seu Alfredo, pra sua neta, né? Rapaz, o tempo passa, a netinha dela já vai fazer 18 anos, rapaz, a gente vai ficando velha desse jeito, né? Os meus afilhados, Eliane e Samuel, vou te procurar. Do Brasil, Eliane e Samuel, vou te procurar. Pro Adridi, lá de Paraguaçu, nas Minas Gerais, é um negócio interessante, né? a rádio lá de Paraguaçu transmitiu o meu programa. E o dono da rádio me dizia sempre: Cleiton, seu programa é maior audiência aqui da minha rádio e tal. Só que eu comecei a alertar o Brasil sobre essas coisas que aconteciam num período em que o Lula, que a Dilma eram muito populares. E eu arranjei muito inimigo por causa disso. Eu comecei a falar nisso tem uns 3, 4 anos. O meu programa não é de política, mas tem certas horas que eu não aguento, eu falo. E algumas emissoras de rádio deixaram de transmitir o meu programa por causa disso. Eu queria saber se o dono dessa rádio lá, se ele está satisfeito com a turma agora, né? Porque eu alertava porque eu já sabia disso. Né? Aqui em Brasília a gente fica sabendo das coisas porque nós estamos mais perto, a gente fica sabendo primeiro que vocês, né? Mas não adiantou não, ele parou de passar o meu programa, mas a internet está aí é para isso, né? O Adri me ouve toda noite lá pela internet, pela radioestudiobrasil.com.br, e eu ensinei agora ele a baixar o aplicativo da Super 95 FM, porque aí ele vai poder me ouvir no smartphone dele, né? Adri, um abração para você, viu? Muito obrigado pelas informações aí. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Ele mesmo canta em duas vozes, Pranto da Meia-Noite. São 23 horas e 30 minutos, em 5 de agosto de um ano qualquer. Na noite escura, tão fria e chuvosa, estou despedindo de Maria Rosa, a minha formosa e meiga mulher. Maria, não chore, é tarde, meu anjo, porque já paguei os enganos seus. Enquanto desculpas você me implora, a gente falante que tanto adora, festeja agora o nosso adeus. Não fique comigo, estou de partida, e deixe que o vento da chuva me açoite. Por estes caminhos irei derramando o amargo pranto da meia-noite. Já faltam apenas uns 5 minutos. Vou pegar um trem pra Minas Gerais, que ao companheira dos meus desenganos, perdemos na luta um mundo de planos que as rondas dos anos não trazem jamais. Maria querida, você me entende, nas horas amargas ninguém nos serviu. Eu deixo um troféu a quem vem e some, e ainda estraga o prato em que come a gente sem nome que nos destruiu. Não fique comigo, estou de partida, e deixe que o vento da chuva me açoite. Por estes caminhos irei derramando o amargo pranto da meia-noite. Relembrando Goiá, ele cantou em duas vozes, é daquele que bate o corno e vai lá e cabeceia, né? Pranto da Meia-Noite, pro Emanuel Pires Casaboni, ele curte o nosso programa pela Líder FM. Cleito, a minha esposa, Edna Maria, ela acorda de madrugada para fazer pão de queijo escutando o seu programa. Ô, dona Edna, quando eu for de novo, o ano passado eu tive aí em Colinas, né? Eu vou passar, pode deixar que eu acho sua casa pelo cheiro, porque o pão de queijo eu conheço pelo cheiro. Um abração aos meus amigos, não só de Colinas, mas a Líder FM é uma emissora poderosa que passa em muitas cidades da região e muita gente ouvindo a gente ali nas chacras, nas fazendas. Lá é pra turma que acorda cedo, porque eles passam o meu programa é de madrugada lá, né? Emanuel, um abração pra você e pra dona Edna também. A frase irretocável do programa de hoje é do líder pacifista Martin Luther King. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue sempre em frente de qualquer maneira. Essa é a frase irretocável de Martin Luther King. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Delber e Leandro. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Você que me acompanha a semana inteira no rádio, você pode me assistir, viu? Tanto que eu sou bonito na televisão no domingo. Eu sou um velhão bonito, ajeitado, novinho, 66 anos. ainda não fiz uma reforma, não. Tô pensando em dar uma reformada. É o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Um programa de entrevistas que eu entrevisto políticos, artistas, médicos, qualquer pessoa que tem uma boa história para contar, né? E sempre agora às 21 horas, você pode me assistir. São mais de 200 cidades no Brasil que já recebem o sinal local e a imagem local também da Rede Brasil de Televisão. Mas quem não tiver, pode me assistir pela TV Oi, canal 1, Claro TV, canal 13, Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248, TV CTBC 714, pelo canal C1 das Parabólicas ou direto no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão, todo domingo às 21 horas. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Delber e Leandro. Essa coca é Fanta. Se você tem um amigo que está em cima do muro, não sabe se vai para a esquerda ou para a direita, se é porco ou parafuso, manda essa música para ele. Voa, borboletinha, sem preconceito. Essa coca é Fanta, esse Todd é Quick, esse leite é Musa, esse Pitbull é Less. Essa coca é Fanta, esse Todd é Quick, esse leite é Musa, esse Pitbull é Less. Vai na academia, mas nem olha pras gostosas. Esse tigrão é uma pantera cor de rosa. Jeitão de pegador diz que vai atropelar. Na boa esse Camaro tá mais pra córnica. Toma banho com as gatas, não se excita e nem se assanha. Esse tubarão tenho certeza que é piranha. Tenta provar que é homem de tudo, que é maneira. Seu sonho é ser bombeiro só pra pegar na mangueira. Essa coca é Fanta, esse Todd é Quick, esse leite é Musa, esse Pitbull é Less. Essa coca é Fanta, esse Todd é Quick, esse leite é Musa, esse Pitbull é Less. Ô parceiro, você tá falando errado. Tô não. É leve. Leve. Abre o peito. Assim? Eu falei o peito. Ah. Do portão posta foto sem camiseta. Esse Romeu quer ser a Julieta. Corpo todo trincado, barriga de tanquinho. Esse Peter Pan tenho certeza que é sininho. Fala bruto, fala grosso, tem jeitão de lenhador. Esse gavião é um beija-flor. Arruma confusão para ninguém perceber nada. Cutuca cacho de abeia só pra levar picada. Essa coca é Fanta, esse Todd é Quick, esse leite é Musa, esse Pitbull é Less. Essa coca é Fanta, esse Todd é Quick, esse leite é Musa, esse Pitbull é Less. Ô, borboletinha. Oi, Dedê. Você não é um falcão, você é uma borboletinha. Para. Voa, borboletinha. Sem preconceito. Isso é um ditado quando quer dizer que o cabra é gay, né? Delber e Leandro, essa coca é Fanta. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado já para a sala de aula. Se vocês não estudar, vocês não vão sair da faculdade, não, viu? A Faculdade da Música traz os mestres. Trio da Vitória, Expresso Boiadeiro. Thank you. na estrada vou rodando e cantando esta canção. Conduzindo a boiada vou rompendo de caminhão, mas comigo fica sempre machucando o coração a saudade do berrante ecoando pelo sertão. Adeus minha mula, vai adeus, adeus meu alazão, adeus tempo que passou, adeus, adeus poeira do chão, adeus minha queionada, adeus, adeus tempo passado. No expresso boiadeiro eu sozinho levo meu gado. Rodando e cantando esta canção, conduzindo a boiada vou rompendo de caminhão, mas comigo fica sempre machucando o coração a saudade do berrante ecoando pelo sertão. Adeus minha mula, vai adeus, adeus meu alazão, adeus tempo que passou, adeus, adeus poeira no chão, adeus minha peonada, adeus, adeus tempo passado. No expresso boiadeiro eu sozinho levo meu gado. A Faculdade da Música apresentou os mestres Trio da Vitória, Expresso Boiadeiro. Gente, a gente não pode confiar em cabeça de velho. Essa música teve um pedido, eu anotei aqui pedido, anotei no papelzinho e o papelzinho sumiu. Vocês veem a bagunça que é aqui minha mesa de gravar esse programa, vocês não acreditam. E eu quero pedir desculpa à pessoa que pediu, se eu achar aqui, eu programo de novo, né? Eu vou te contar, rapaz, é cabeça de véio assim mesmo, né? Mas deixa eu mandar um abraço pro Adriano Cosmo Farias. Ele mora lá no Jardim Trianon, no Taboão da Serra, em São Paulo, e ele comprou um livro do Chico Rei Paraná, eu mandei pelo correio, ele já recebeu. Adriano, um abração para você. Eu tenho ainda alguns poucos. O dia que eu gravei o programa, eu tinha ainda 82 livros do Chico Rei Paraná. Se alguém quiser comprar, é só mandar um e-mail para mim dizendo: Cleiton, eu quero comprar o livro do Chico Rei Paraná, custa R$50 cada um, viu? Aí você vai me mandar e eu vou mandar outro e-mail para você explicando como é que você faz. Ou então, pode entrar em contato com o nosso telefone, que é Facebook, que é WhatsApp também, 61 99 81 3601, 61 99 81 3601. Só tem 82 livros, vai ser rapidinho, né? Vai acabar e aí não vai ter mais, tá bom? Se você quiser ter uma lembrança do Chico Rei Paraná, você liga pra mim, 61 99 81 3601. Eu mostrei um sucesso do passado, vou trazer um sucesso do presente. Os meninos do Tocantins, Henrique e Juliano, Nada, Nada. Você me pisou, igual se pisa em bituca de cigarro. Você me usou como se o meu amor fosse descartável. Agora eu tô no bar do Araújo, bebendo de tudo, olhando a foto dela no meu telefone. Tô tonto e mesmo assim quero outra dose, porque no som ao vivo tá rolando a nossa do Bruno Marrone. Eu bebo pra esquecer, se fosse pra levar eu anotava. E de você não quero me lembrar de nada, nada, nada, nada, nada. E de você não quero me lembrar de nada, nada, nada, nada, nada. Eu bebo pra esquecer, se fosse pra lembrar eu anotava. E de você não quero me lembrar de nada, nada, nada, nada, nada. E de você não quero.